terrestre. O R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo rio, sul, rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. É o endereço? Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Gostei. Rio Sul Rádio. 18:01. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, no ar mais um Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje o Parabólica é comigo, DJ Marcante, direto do Rio de Janeiro. Bem-vindo! Parabólica. Beyoncé será estrela de show beneficente para vítimas do furacão Harvey. Evento nos Estados Unidos vai acontecer no dia 12 de setembro e também terá atores como George Clooney, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Adam Sandler e Reese Witherspoon. Estrelas do entretenimento, incluindo Beyoncé e George Clooney, serão as principais atrações de um show especial com o intuito de arrecadar fundos para as vítimas da tempestade Harvey, anunciaram os organizadores do evento. O encontro de artistas, que terá duração de uma hora no dia 12 de setembro e será exibido pelas quatro principais emissoras americanas e transmitido ao vivo em plataformas online, pretende conseguir doações para grupos de ajuda humanitária que estão trabalhando para minimizar os impactos do desastre. Beyoncé fará sua primeira aparição pública desde que deu à luz a gêmeos, nascidos em junho deste ano. Intitulado Hand in Hand, o especial contará também com grandes personalidades de Hollywood, como George Clooney, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Adam Sandler e Reese Witherspoon. Também deve participar a cantora Barbra Streisand e a apresentadora Oprah Winfrey. O evento acontecerá em Los Angeles e contará também com palcos em Nova York e Nashville. Além disso, a performance da estrela da música country George Strait está confirmada como parte da mobilização filantrópica que acontecerá em San Antonio, no Texas. Enquanto isso, vamos ao último trabalho de Beyoncé divulgado em seu canal do YouTube em fevereiro deste ano. Love Drop. Parabólica. Trying to be fair, and you're trying to be there, and to care, and you're caught up in your permanent emotions. And all the loving I've been giving goes unnoticed. It's just

This is another hit. La la la la la la la la. Ooh, I'ma sing it again, say. La la la la la. La la la la. La la la la la. Hey. It's your eyes. I swear they look at me and I hear melodies, sweetest melodies. Mix it with your smile, babe. They come together for the perfect harmony. Prettiest song there'll never be. Now, ain't got no game, babe. Ain't got no game. But ain't got no shame, babe. Ain't got no shame. And I don't know what it is when I hear your name. Suddenly I just gotta sing. Conferiu Neyo, Another Love Song, ainda Gabrielle Aplin, Waking Up Slow, e Maroon 5, What Lovers Do. Parabólica. Sam Smith lança single Too Good at Goodbyes. A faixa foi lançada na última sexta-feira, dia 8. Toda vez que você se vai, menos eu amo você, ele canta. Sam Smith, o cantor britânico, cujo primeiro álbum lançado há 3 anos, rapidamente o lançou ao estrelato e está de volta com uma nova música, ainda sob influência das decepções amorosas. Essa faixa deve ser a primeira do seu segundo álbum, que será lançado após o primeiro, In The Lonely Hour, de 2014. Smith, abençoado com uma voz versátil e que executa falsetes com comodidade, é mais conhecido por Stay With Me, uma música cujo interlocutor espera de alguém algo além de uma relação casual. O músico de 25 anos, nascido em Londres, declarou que a canção foi composta em tempos obscuros, vividos por ele, nos quais percorria bares gays procurando amor. Na premiação do Grammy de 2015, Smith foi o vencedor nas categorias de Melhor Artista Revelação, Canção do Ano e Álbum do Ano, 3 das 4 mais aguardadas categorias do evento mais importante da indústria fonográfica. Então, a gente confere agora no Parabólica seu mais recente trabalho. You must think that I'm stupid. must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. No, no, no, no, no, no, no, no. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Parabólica. Shakira emplaca terceiro clipe com 1 bilhão de acessos. O clipe de La Bicicleta, a parceria de Shakira com Carlos Vives, chegou a 1 bilhão de visualizações no YouTube. É o terceiro vídeo da popstar colombiana a bater essa marca. Chantage, de 2016, e Waka Waka, de 2010, também ultrapassaram esse número. Curiosidade, as três faixas são de 3 álbuns diferentes. Shakira se une a um grupo seleto de artistas com 3 ou mais clipes bilionários de acessos. É o caso de Taylor Swift, Katy Perry e Rihanna. Ela e Maluma são os únicos latinos a conseguirem tal feito 3 vezes. Justin Bieber, um caso à parte, tem 5 clipes acima dessa marca. Sobre La Bicicleta, especificamente, algumas curiosidades. Shakira e Carlos gravaram a música em suas cidades natais, Branquila e Santa Maria. Inicialmente, o single era só para o álbum dele, mas devido ao sucesso, foi incluído também no álbum dela. O hit, obviamente, foi o número 1 na Colômbia, onde conquistou o certificado de diamante e alcançou também o 2º lugar na parada latina da Billboard. O sucesso popular também foi coroado pela crítica, com 2 Grammys latinos, Música do Ano e Gravação do Ano. Vamos relembrar então o hit publicado no canal do YouTube do Carlos Vives em 8 de julho de 2016 e que hoje atinge 1 bilhão de acessos. Parabólica. Shakira! Shakira! Shakira! las heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que cerrado está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que encanta la sola. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa y en chancleta. Que si a ti que alguna demuestra en Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Oye, me cago, llévame tu bicicleta. Que si a ti que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Oye, me cago, llévame tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, no querráis ir pa' Barcelona. Você está ouvindo Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. E hoje, comigo, DJ Marcandi, direto do Rio de Janeiro. Parabólica. Vamos à novinha do Skip Marley, Refugee. I saw her on the fences, through all the borders. She's been a lot of places, sharks in the water. Only want her with me, bring on the trouble. Some never see her beauty, nor see the struggle. I'm a refugee, come around here, come around here. You're a refugee, from around there, from around there. Yeah.

você conferiu Cathedrals Try to Fight e ainda Skip Marley com Refugee. Parabólica. Demi Lovato lança You Don't Do It For Me Anymore. Depois de lançar Sorry Not Sorry e Tell Me You Love Me, agora é a vez da balada You Don't Do It For Me Anymore, com vocal e mensagens fortes. Demi Lovato está preparando os fãs para o lançamento do álbum Tell Me You Love Me, que chegará dia 29 de setembro. Recentemente, em uma entrevista à MTV, Demi revelou que estava apreensiva com o lançamento de uma das suas músicas, pois ela achava que os fãs descobririam qual foi a inspiração para a composição. No entanto, a cantora disse que deixará tudo no campo da especulação e não tocará mais no assunto. Será que ela estava falando sobre You Don't Do It For Me Anymore? Ouça e conclua. I see the future without you. The hell was I doing in the past? Now that I've learned all about you, a love just like ours wouldn't last. I won't fall for your games. So don't hate me when I say that you problems. You gotta fix them yourself. Vices and pity won't suffer. Stop feeling bad for yourself. I won't fall for your games. So don't hate me when I say that you don't do it for me anymore. No, you don't do it for me anymore. I'm sorry for honesty. I could not bear to lie to you. Você conferiu a mais novinha da Demi Lovato. Agora a gente vai se mover um pouquinho nessa linha do tempo aí. And now, your parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. The Promise é uma música da banda britânica Wayne Rom, lançada em 1987. A música é o principal single de seu álbum de estreia auto-intitulado. Foi escrito por todos os três membros da banda: Cliff Farrington, Andrew Mann e Michael Florio. A música foi lançada nos Estados Unidos em 1988 e chegou ao número 11 no quadro Billboard Hot 100. É o maior sucesso comercial da banda. Por aqui pelo Brasil, eu me lembro que ela ainda sofreu uma espécie de Remember no início dos anos 90, para nossa sorte. You need a

Você conferiu Back in Time and Space do Parabólica, The Soul System, It's Gonna Be a Lovely Day, de 1992. Urge Overkill, Girl You've Been a Woman Soon, de 1994. E When You Roam the Promise, de 1987. Vamos voltar à superfície. Parabólica. Depois de vários dias de espera, os fãs de Zayn podem curtir na íntegra o mais novo lançamento do cantor, Just Till Dawn. A música tem a participação da cantora Sia e deve estar em seu segundo álbum solo, que ainda não tem data de lançamento oficial. No clipe de Dust Till Dawn, Zayn e Jemima Kirk, do seriado Girls e do filme Untogether, que ainda será lançado no Brasil, fogem de bandidos e da polícia, passando por belos cenários e protagonizando cenas de ação. Eu sou suspeito para falar de qualquer música que tenha os vocais da Sia. Sempre vou dizer que é bom. Então, vamos conferir mais essa fresquinha lançada agora no feriadão, 7 de setembro. Parabólica. Trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Your life in the daytime is over. There's eyes on you everywhere. You know that, right? I'm watching you. My crew's watching you. You know your little homies? They pissed off. They mad at you, bruh. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are. You don't know me. We were shut like a jacket. So do yours, we will roll down the rapids to find a way that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me. love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Um incêndio ocorrido na Grenfell Tower em 14 de junho de 2017, deixando várias vítimas, mobilizou um grupo de artistas. Existe inclusive um site com tema para conseguir doações aos familiares das vítimas e tal. O resultado musical de misturas como esta é sempre bacana. E a gente vai conferir agora no Parabólica. Parabólica. Yeah. I don't know where to begin, so I'll start by saying I refuse to forget you. I refuse to be silenced. I refuse to neglect you. That's for every lost soul up in Grenfell, even though I've never even met you. Cause that could have been my mom's house. Or that could have been my nephew. Now that could have been me up there, waving my white plain tee up there, with my friends on the ground trying to see up there. I just hope that you rest and you're free up there. I can't feel your pain, but it's still where it is. Went to the block just to chill with the kids. Troubled waters come running past. I'ma be right there just to build when you a bridge, yo. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Community's moving me. Choose to gleam as we're facing the dark. Yes, I will.

I'm getting tired and I need somewhere to begin.